Solo, Salvador, muito bom dia. 7520, com a informação Eco, estamos no 05, com a autorização de tráfego Aracaju. 3520, estou autorizado Aracaju, nível de voo 190, decoda 10, curva esquerda. Saída Serapuca, de uma pós, prossegue direto para Aracaju. Controle Salvador, ampere 120, decimal 8, transfunda 5404. Autorizado Aracaju 90, decoda 10, curva esquerda, Puca. Controle 120, decimal 80, transfunda 5404, transfunda 5204. O 3520, Puca, após voa Jamo, após voa Aracaju, me chama pronto, vou chover com seu nome. Puca, Jamo, Aracaju. Solo Salvador, o Santa Edith 20105 para pushback acionamento. 520, qual é o nome de pedição? Me chama para mototáxi. Bom, não, nós esses três, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, foi decolado 1-0, curva direita, saída da El, transição lenta, após o abrir, via após o 1-6. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme ordem. Controle Salvador, pele 120, décimo 8, transponder 5406. Não, está correto, mas está pronto, você vai que está na Para o táxi da 3520, estamos com 92 pessoas a bordo, altera no Recife, 4 horas e 40 minutos. Então, 3520, se autorizar o táxi, parte 1 no Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 04. Parte Índia, ponte para 1295, 10, 3520. 3520, bom dia, Aline, colapso no zero, vento 1,60 graus, 099. São 3520, decota 21, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Mesmo voo. 173, quadrão com a equipe de solo, me chama pronto, táxi. João 1173, estou autorizado táxi, Apache 1, táxi Índia, ponte pelo 10, torre 11895, registro altímetro no 013. Pode seguir a Apache Índia, ponte pelo 10, torre 2135, 1173. 3, muito bom dia. Linha decola, destino 0, vento 1, 50 graus, 07 nós. Linha decola, vento 0, vou para 1, 07. O 1173, decoda 39, controle 120, décimo 8. Eco 557, sou autorizado Campinas, o nível de voo 360, vai decolar da 190, curva direita. Saída da Elton Soleza, após voa Bridge e abre 16. Após Belo Horizonte, após Trilha e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120.8, transponder será o 5417. Após Leda, voa Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, onde intercepta Pizulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trive, chama pronto para o Tibete, no meio.